Ei, doido, tu vai pra onde? Que tu quer? Eu vou ali pegar a boa, doido. É nenhuma, doido. Vai lá, vai lá. Tá limpeza, eu só tô querendo fazer a minha merda. Bora, polícia, bora! Bora, cabeça, doido! Como diz o ditado popular, a justiça tarda para nunca falhar. Concurso público, para que eu não sei, pra colocar os inúteis que não sabem o que é lei. Bota uma farda pra dizer que é moral e usa essa farda como uma arma mortal. Aprenda que soldado que a lei é coisa séria. Não é ter uma arma pra poder evitar miséria. Matar, matar, sem ter pena de ninguém, tirar um resto de vida de quem já não tem. O crime cresce toda hora, todo instante. Bairros dominados pelos traficantes. Decidindo se você passou ou não naquela rua. Esse é o sistema, não dá pra mudar. Não importa quem matou ou deixa de matar. Rádio, jornal, revista e televisão falam da justiça que é feita com as mãos. Da miséria faz com que isso aconteça. Pai de família se mata com tiro na cabeça. Isso acontece em toda parte do país. Esse não é o futuro que a gente quis. Por isso passei do subúrbio, canta pra vocês. Que o que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. Esse é o sistema, o crime acima da lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. Esse é o sistema, o crime acima da lei. O sistema que é isso, todo mundo já sabe. Se o crime vira moda no país da impunidade. Se eu canto rap, metendo pau em tudo isso. Porque lutar pela verdade é o nosso compromisso. O crime tomou conta da sua vida, mas ele nunca vai tomar. Tenho minha própria liberdade de expressão. Se você tem também, não fique calado não. Diga a verdade, sou eu quem doer. Quem gostou tudo bem, quem não gostou vai se foder. Estamos aqui pra contar a verdade. Passe de um subúrbio contra a criminalidade. Você é marginal, que está me escutando. Crime não compensa no país do desengano. Já estão vendo daqui pro ano 2000. Cada criancinha possuindo seu fuzil. Estourando carros fortes e bancos do futuro. Armas com mira laser pra poder matar no escuro. Que ao mesmo tempo que é o polícia, matar na hora certa pra nunca perder de vista. O crime cresce desesperadamente. Ele não compensa, mas ele está presente. No lar, no trabalho, na rua, na escola. Milhares de crianças com uma lata de cola. O que eles querem é jogar uma boa bola. Assistir televisão e repressão a toda hora. Mas o crime está presente onde eles for. Convive com a violência, o seu mundo é um terror. Por isso passe do subúrbio, canta pra vocês. Que o que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei. O que era crime agora está virando lei.